Santa Papá pra Valença, autorizado no meu... Confirmando nível pra... Qual o destino que você é, novembro, que eu tô bravo? Do nível. Arbus, Fábio 360, igual 715. 514. Curva à direita na Arbor, eleva. Controle 1, corrigindo, na Arbor direto. Controle 1208, transponda 5105. Vou modificar o transponder do senhor para 0117. Funcionamento táxi com a torre 1895, qual para o B? Toma 23153, autorização, Galeão. 3153, Galeão autorizado. 380, perdão 10, decola da 10, curva direita. Da Euleta Brit, controle 1208, transponder 5125. Zero, Galeon, Dael, Bride, Leda, Santos Zulu 10, 1208, 5125. Corrigindo Dael, Leda e após Bride. Afirmativo, correto, 3153, chama puxa acionado. Obrigado. Próxima saída, ponte. 5514, contato radar. Fazer mantém 130 na Conde. 130 na Conde, 5514. 2 a bordo, alternado da fina, 3 horas. 1897, táxi parte 1 Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1895, altímetro 0 na 3. 2 a parte 1 Índia, espera 0 na 3. Para o táxi ato da cargo 6570, 2 no POB, autonomia 3 horas 7, a roda. Sou 6570, aguarda para início do táxi, a aeronave da Gol já iniciando no, através do 09. Vai seguir a mesma até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre 1-1-8, decimal 95, ajuste 1013, um bom voo. Segue o Gol até o ponto de espera da... 0, lá 1895, 1013, obrigado. Torre 5973, não escuta? Não escuta, senhorita, prossiga. Um chamado para início, pushback, por gentileza. 6 minutos. Gente. Federal 9970, não escuta? Um chamado para início, pushback, acionamento? Gente. O azul, alfa, tem golfe na escuta? Na escuta. Calibre inicial, reboque e aguarda para ingresso no pátio principal, agilizando na medida do possível, ok? Sim, tá ligado. Paulo Salvador, Mike Ferre Índia, autorizado a reposo da posição remota 14 para a posição Índia, RT número 9. Autorizado, reporta no término, Mike Ferre Índia. Ok, sim, será feito, graças. Vez decolado, alto. Pelo Papa Vito, decolado ao 05, turno 20, décima 8, a volta, Papa Vito. A volta, Vito. Salvador, bom dia, Papa Tango, que é o Papa Vito? Bom dia, Papa Tango, que é o Papa Vito, mantenho as condições visuais, meu país corredor a serra, reporte fora da barra. Afirmativo, autoriza voar direto, magnética 246, 246 direto, destino 045, nível. Confirma a proa? 246, 246. Posição de número 1, no pátio principal, agilizando na medida do possível, reporta no término. Cliente, obrigado. Vai direto aqui no Papa Vito. Afirmativo, radial 246 aguardando, mantendo o litoral. Luma 75, Campo Centro Recife, 1228. Vai chamar Recife 1228, obrigado, bom dia, senhor. Cargo 6570 após 800, aliás, manter. Após decolagem do Gol, ali mantém a ata 6570. Pois ali, eu posso fazer, tô direto. Salvador 3153, da Ainda é negativo, aquilo tá fazendo. 8, até a volta. 1208. É, 200. 045, pra ver se melhora aqui, pode ser. Autorizado, aquilo tá fazendo. Informo que não recebo modo Charlie. Segue equipamento. Pode ir, fechando equipamento. Pode acender para o 045. Livre, se prepara o 045. Antônio do Salvador, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, bom dia, sai no código 5105. Sonou 5105. Controle Salvador, boa noite, 97422. Boa noite, 97, bom dia, contato radar, subatório Índia 360, foi lida. 360, confirma as informações, senhor? Vem direto, Leda. 360, direto, Leda. Boa noite, nosso cara. Sendo rebocada do quadro 3, após a mesma liberar, está livre, reporta o táxi. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode. Thank you. Salvador, Mike Xtorre India, informando o término de reboque na posição Singer 9. Gente, bom dia. Ok, graças, bom dia. Gente, reporta para início do puxo, Sideral 9977. 3153, 163 a bordo, 3 horas e 50, quarta-feira. Autorizado. Obrigado, Boca, o 350 da FNF 570. Alfa X-ray, gol, na escuta. Ok, mantenha a posição, aguarde para ingressar no pátio 1, ok? Sim. São 3153, autorizado táxi via pátio Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre 1895, altímetro 1013. Sente, pátio Índia e Alfa, ponto de espera da 10, 3153. O azul Alfa X-Ray Golf, após o dance, autorizado prosseguir com reboque até o 01. Sente, obrigado. Controle F também, certo? Prossiga. Toda de coordenar sua proa direto Aracaju? Aguarde. Ok, muito obrigado. Autorizado, autorizado o ingresso. Paulo Salvador, mais uma vez, muito bom dia. Passado do 2223, você tem informação para o Papa Vito, informe para pouso. Passareiro 2223, conquista nível 1180, pronto cópia? Pronto cópia, 2223, passareiro. Ok, autorizou conquista nível 1180, decola da 10 com curva pela direita, subida Arbor, após Arbor voa Elefa, e após Elefa direto conforme ordem do plano de voo. Acione 5135, controle 1208. Autorizado, Salvador Conquista 180 é o mesmo, decola da 10, direita Arbor, após a Lepa, e após conforme a rota do plano de voo. 5135 eu transpondo, o ponto de segundo 208, passado do 2223, está na remota 13. Chame quando pronto. Passado 2223. Federal 9970 para o prospect. Autorizado, time táxi, federal. Para o táxi, federal. Recife 125, une ao térmico 13325. 125, 13325. O sideral à sua esquerda já está iniciando, ok? Assim que, coordena com a equipe de som, assim que o sideral iniciar o táxi, liberar a retaguarda, inicia o pushback no pátio 3, Rio 5973. 32, sim. Sim, tudo pelo papai. Adicionar cargo 6570, não conseguimos contato com o Recife, está no mesmo na frequência 12685, alterne 12545. Recife agora 12685245, a FNF 570, muito obrigado, muito bom dia, tudo bom. Bom dia, bom dia. Tudo bom. Delta 3153, decolado 16, controle 120, décimo 8, Rodrigo. 208, bom dia. Autoriza 3153, bom dia. Bom dia, tá 3153, contato radar, suba para o Ninja 380, vai direto Leda. Proa de Leda, subindo 380. Ou 3153. Grande Adalto Papá, estimado de pouso, será de mais 8 minutos. 7, descida 3 horas, eu posso cruzar no 2500. Descida 3 horas, será de 12 quilômetros, papá. Confirme. Prossiga. Vejo vento 20 graus, 4906. Chama apenas o modo Charlie. Chama aqui. Geral 9970 para táxi com 2 a bordo, alternando São Luís, 4 horas e 10 de autonomia. Geral 9970, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chama a torre, frequência 1 no noite, decimal 95, altímetro 1-0 no 3. Bebe táxi, ponto de espera, torre 1895, sideral. Gente, o Guardião 06, assim que bloquear o farol de Itapuã, transfere o controle 1208 até a volta. 208 até. Salvador, muito bom dia. Sideral 9970, aproxima ponte de espera pronto. Sideral 9970, pista no zero, autorizado aliás, decolar, vento 10 graus, 3 nós. Aliás, decolar 10 com 3, sideral 9970, obrigado. Trip 5514, serviço radar terminado, 64 milhas, Nordeste, Salvador, Samy Aracaju, 1203. Patrulha, Guardião 06. Guardião 06, bom dia, mantém as condições visuais, tem legal 90 na 3, a parte visual com local de pouso. 0223, remota 13, pushback acionamento. Gostaria 2223, coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Coordenação com o solo, vai reportar ataque 2223, para três. Obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, Central 9970. Está na subida padrão, cruzando 1700. Bom dia, Central 9970, contato a NASA para o nível 340, saída bomba. 340 na saída bomba, Central 9970. Nosso back 04 a bordo, 4 horas, alternando Salvador. Rio 5973, autorizado o táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, um ponto de espera chama a torre, frequência 198 décimo 95, altímetro 1003. Parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera chama de 295, ajustado padrão 1903. 59. Torre Salvador, Rio 5973, depois de mando, pode esperar, 1-0, pronto. Rio 5973, bom dia. Pista 1-0, aliás, mantém. A linha em mantém, 1-0, Rio 5973, boa. 1-5-3, estamos sempre Recife, 1-2-5-1, Neo Terra, 1-3-3-2-5. 2-5-1, 2-3-3-2-5. Afirma aqui. Obrigado. Rio 5973, decolagem autorizada, 10 graus com 4 nós. Autorizada a decolagem, Rio 5973. Salvador, passado do 2223, o POB é 53, 6 horas e 40, alterna Salvador para o táxi. Três, dois, dois, dois, três, autorizado o táxi até o ponto de espera, via parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chama a torre, frequência 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-3, confirme somente, pessoas a bordo? Ponto 5-3 a bordo. Ciente, passarei 2-2-2. Quatro, Índia, ponto de espera, vai chamar a torre, 18-95, 2-2-2, passarei. Chegando. 14, prosseguindo. Pode acionar minha 225, autorizado CGA, tá bom? Serviço para 4.000 pés, que é melhor no 013. Eu desço uma 8. 208 é a volta, obrigado. Fortaleza, 3.0. É o CRM 12545. O alternado entendi, 12545, confirme a primária. 12685. Bom dia, 2223, alinha decolagem, variável 3 nós, livre decolagem, faça. Alinha decola da 10223. Zero controle, 120 decimal 8. É, só aerovia para o direito de posto 4, talvez? Sai da Pucam. 370, Pucam, Rio 5973. Zulu 19, Mopus Noti, 5120, Transpon 208, o controle, controle total 99, 1-1. Total 9991, cotejamento correto, já pode pronto para posicionamento. Essa é a prospecta da minha total. Confirma para o sol. Ativa Serra Lima. Aguarde um minuto, para cópia a informação em curso da hotel, confirma a parte que se encontra. Gente, que o Serra Lima, um minuto para contar. Três, Apollo 29, controle 1, 20, decimal 8, o Bogás. 208, obrigado, bom dia, 2223, passaredão. Controle Salvador, mais uma vez, bom dia, passaredo 2223, decola, perfil da Arboa, da sua escuta. Bom dia, passaredo 2223, contato radar, suba para o nível 180, sai da Arboa. 180, perfil da Arboa, 2223, passaredo. Fala da pista no site, primeira curva à direita, saída é Coral até 15 milhas, após direto e valendo. Responder é 5136, o controle é 120 decimal 8.